Fernanda Piacopá, hoje cheiro 07. Voo no 709, decolar 245, controle 120, decimal 8, mau voo. 208, bye bye. Gostaria do 2223. Ah, escuta. Vamos chegar mais rápido em Conquista. Voo direto autorizado. É assim que a gente gosta. Obrigado, companheiro. Obrigado, Conquista. Soldado departure go 1759 and pass in 1700, climb 360, dial departure. Go 1759 control, I'd write again, check the procedure is clear. Procedure is clear, go 1759. Salvador, Tower, good morning, 1649, loading 5110, ready for takeoff. Go 1649, are clear to line up, and takeoff, runway 10, wind 100 degrees, 03 knots. Okay, clear line up, and takeoff, go 1649. Estabilizando a Renato Dono Zero, João, voo 092. Uno 092 em aproximação, reduza, checa o trem, chame torre, frequência 11895, voo 1092. Gente, 295, obrigado, amigo, tenha um bom trabalho, até a próxima. Autorizado ingresso, profissional 7, repasse pronto. Voador, bom dia, gol no 092. Gol no 092, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pista livre. Aguardando, gol 092. Salvador, azul 2783, ponto de espera do 10, pronto. Azul 2783, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha um ponto de espera, o azul 27. Go 1649, airborne at 48, call Salvador departure 120.8, good flight. Uno 092, povo autorizado, pistona 0, vento 1, 10 graus, 03 nós. Every pose no 0, gol 092. Go 1649, call Salvador departure 120.8. Para a aproximação, RNAVE azul 4981. Foi o que eu lhe autorizei agora. Foi essa parte. Altura, obrigado. Salvador de Pato, gol 1649, Jael Leda. Well, 1649, at right again, so that's clear. Ok, para Silvia, Jael Leda, gol 1649. Reserve-se Alfa, mantenha a posição. Alfa, paciente de turbulência, decolagem autorizada, pista 97, vento no 30 graus, 02 nós. Azul 273, autorizada a alinhar e manter pista 1 no 0. Aqui mantém o azul 273. All your best in 150 climbing. Intact the sensor frequency 125.21. Hold on. Receive sensor 1251, go 1755. Thank you very much, bye bye. Bye. 1-2-1-1 obrigado, 1-0-9-2. November Serral, Frecola 252, controle 1-2-0-8. 2-0-8, November Serral. Controle Salvador, Papa Romeo, November Serral, decolado na escuta. Papa Romeo, Novembro Serral, Serra Alfa, é o controle, está em contato, radar suba sem restrições para nível 100. Qual a razão de subida que irá empregar? Mil pés, subindo para uma centena, November Sierra Alfa. Vai aguardar mais 40 segundos para a decolagem. Torre, o azul 4234 está pronto, ponto de espera, se não der. Azul 4234, bom dia, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, azul 4234. Direto Alerta. Direto Alerta, November Serra, obrigado. Decidido 3, decolagem autorizada, pistola 0, ventuna 40 graus, 03 nós. Sempre autorizado, azul 2783. Aline, mantém pistão no zero. Aline, mantém no zero, azul, 4234. Rule 1649, passing 150 climbing, contact the sensor frequency 1251. Over. 151, rule 1649. T120, 208, mobile. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador Azul 2783. Azul 2783, controle. Contato a radar, prossiga como autorizado. 7. Prossegue como autorizado Azul 2783. Azul 4981, 30 milhas, desça para 4000, está autorizado a aproximação à RINAG. Gol 2299, controle, desça para 5000, ajuste no 017. Salvador Azul 2783, informa que não cumpre o nível 1 centena, 15 milhas Delta Mike Gecko de Salvador. Ah, positivo. Você vai manter 1000 pés de razão até o nível 050, confia? Sim, senhor, 1000 pés até o 050. Ok. Está autorizado a subir sem restrições, o Azul 2783. Sem restrições, o Azul 2783. Salido 2223, chame Recife, frequência 1288, boa viagem. 288, graças. Gol 2019, ponta de espera, zona 0, pronto para declarar. Gol 2069, vocês estão alinhados e mantém-se na 0. Mas é, mantendo 0, gol 2069. Azul 4234, decolada 58, controle 120, decimal 8, mão bom. 208, bom dia, obrigado. Controle, bom dia, Azul 4234, decolou, passando agora 1600 pés. Azul 4234, controle, meu cordial, está em contato, radar, prossiga como autorizado. Como autorizado, prossiga, meu Azul. Gol 2069, decolagem autorizada, pistona 0, vento 1, 20 graus, 049. Devo decolagem 1, 0, 209. 3304, desça para 8000, ajuste 1097 e voe para o Serravito 367 para aproximação RNAV. 2199, inicia o voo sobre água, desça sem restrições para 2500, autorizada a RNAV. Desceu para 2500, autorizada a RNAV, voo 2199, autorizada. Prossiga. 301, controle 1, 10, 0, 18, 8, mobile. 308, obrigado, abraço. Controle, bom dia, voo 2069. Abraço, suba sem restrição. Sem restrição, pode jogar o Kogibu? Oi, Momo. Momo, Menor. Azul, 4234. Escuta, parceiro. Oi para o Romeu Fox, 098. Proado, Romeu Fox, 098, Azul, 4234. Voo Elefa. Tá presente, voo Elefa, o azul 2783. Azul 4981, já interceptando a final do EARNAS da pistão. Azul 4981 em aproximação, cheque trem, chame torre, frequência 11895. 11895, obrigado. Gol 2199, tráfego posição 12 horas, 19 milhas, rumo oeste, passando 100, aeronave da Azul subindo para 160, informação de tráfego. Bem, obrigado, 19, 4981, bom dia, pouso autorizado, pistão a zero, vento variável 39. Bom dia, pouso autorizado, azul 4981. Verável, o tráfego informado já foi superado. Tráfego 299. Azul 4234, chame Recife, frequência 2685. Recife, André Vertinho. Obrigado. Gostaria do... Corrijo. Azul 2783. 2783, vem escuta. Direto Conquista. Presente, voa Conquista, 2783. O 2069 já poderia chamar o centro, cara? O 2069, o senhor está passando no nível 100. É, nós temos uma coordenação feita com o centro de controle de área para que Vossa Senhoria possa voar direto a Bucu. Está autorizado, prossiga. Ok, direto a Bucu, confirmado? Confirmo, afirmo. Obrigado, direto a Cucu, 2069. Então, 3304, desça, sem restrições, para 5.000. 5.000 sem restrições, para 3304. O senhor 6312 desça para 9.000 com 1.017, voando para o Serra Vitor 366 para o R9. Papapá, Charlie Mike Romeu, Salvador. Charlie Mike Romeu, acione 2222, visual para Salvador, ajuste 107, chama em caixa prévia. Hotel Romeo Golf, chame a torre, frequência 11895 para instruções. Só para lembrar bastante, vai aguardar um sobrevoo aqui em Pituaçu. 20 minutos em Pituaçu. 5 minutos, cara. Ok, anotei. Recife, frequência 12685. 2685, 2069, muito obrigado, bom dia. Boa. Tô na correção, 12111. 2111, obrigado. Papa Romeu Novomba, Serra Alfa, 40 milhas afastado de Salvador, chame Recife, frequência 12288. 2288, Recife, Novomba, Serra Alfa. Frei, né? 04, 30 milhas, desça para 4.000. 4.000 PR, para 3304. Cruzamento final 10, agilizando, reporte final em Rimar. Reportará final em Rimar, hoje é o meu gol. Azul 27823, se chame Recife 1288. Recife 288, azul 27, azul 3. Avisou, o R9, voo 2199. Gente, voo 2199 em aproximação, checa o trem, torre 11895. 3304, está autorizado a aproximação, Renato. Autorizado a Rinaldi para a pista 10-3304. E confirma o evento, botar o vagão? 120 graus, 3 nós. 4. Oi, Salvador, bom dia, 2199, passando Serra Vítoro 372, Baixada de Trabalho. 1199, bom dia, informa o tráfego, helicóptero afastando a espera à sua esquerda, não interfere com o procedimento. Pouso autorizado, pistão a zero, vento variável, 3 nós. Ele pousa no zero, 2197. Hotel Romeu Gonf, reporte no solo controlador em Rimar. Portar na solo, em Rimar, o Romeu Gonf. Está passando agora 39 milhas, 10 mil em descida, sem restrições, entre 2 e 500. Até 2 e Charlie Mike Romeu, Salvador. Prossiga. Conhece o farol do Montserrat? Negativo. Gol 2199, solo 13, direita, solo 1, 21, decimal 1. 21, vou não. 29, ok. Parte agora é o Zona 4, bom dia. Positivo, aguarde transferência de comunicações. Mais coisa. Transformador, quero mais comer para a descida. Desça para 2500 pés com ajuste no 097. 2500 pés no 097, quero mais comer. Positivo. Você tem condição de voar direto para Ipe? Afirmativo. Direto para Ipe. Positivo, está autorizado. 2859, controle, meu cordial, ajuste no 097, desça para 8000, ainda na chegada, bom. 8000, 097, tá bom, meu. Final 1-0-3-3-0-4. Tietchan 3-3-0-4 em aproximação, checa o trem, chame torre 1-1-8-9-5. Chama agora a torre, obrigado, bom dia, bom trabalho. Boa. Torre Salvador, bom dia. 3-3-0-4, estabilizado, final 1-0. Tá, 3-3-0-4, bom dia, ponto autorizado, pistão a zero, vento 1-0-0 graus, 029. Tem livre pouso na 10, TAM 3304. Desça para 5000 e vou encerrar a vista 367. 0631-2 em aproximação, reduz a checa trem, torre 1-1-8-9-5, para mim. 2-1-8-9-5, muito obrigado, até já. Oi, Salvador, bom dia, Oxalé 6312. Oxalé 6312, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando, 6312. Latam 3304, solo aos 20, direita solo 1, 21, decimal 1. Direita solo 211, bom dia senhorita, bom trabalho. Hermes 312, ponto autorizado, pistão no 0, vento variável 2-9. Entendeu, livre pouso, não no 0, Charlie Mike Romeo, informe se tem condições de voar visual na proa 080. Afirmativo, 080. Está autorizado. Você para 1.500 ou mantém 2.500? Mantenha 2.500 e voe na proa 080 em condições visuais. 2.500, 080, Charlie Mike Romeo. O senhor está sobrevoando a ilha de Damparica. Patrulha 1-0, reporte pronto para a decolagem. Gente, autorizado para seguir para a cabeceira 97, reporte pronto. Oceaner 6312, solo 123, direita, solo 121, decimal 9, mãe G. Solo 1, 2, 1, decimal 1, solo 3, 3, bom dia. 2, 1, 1, desça para 1.500 pés. 1.500, Charlie Mike Romeo. Patrulha 10 confirmando. A barra da gente, agora visual contrário, autorizado decolagem com proa norte, vento variável 3 nós. Sempre na escuta. Então vai partir de Serra Índia com Índia e irá até onde? Vai, Papa Charlie Mike Romeo, farol do Monserrat, direita. Ciente, cara, vai colar. O senhor tem condições de voar agora para a rotatória Seasa? Afirmativo, cara, vai comer. Positivo, está autorizado. Colado aos 25, transfere controle 120 decimal 8, mantenha 500 pés. 1208 para o controle, vai manter no máximo 500 pés, patrulha 10. Controle Salvador, bom dia, é o Patrulha 101. Patrulha 10, é o controle, transponder 0116. 0116 para o Patrulha 10. Romeu Fox Papa Oscar, pode ser estimado para João Durval Carneiro. Que hora certa, 1027, mais uma hora e meia, anotei. Charlie Mike Romeu, direto para a final da pista 1-7. Direto final 1-7, Charlie Mike Romeu. O Papa Romeu Fox, Papa Oscar, Patrulha 1-0, informe e livrar da zona de controle. Patrulha 1-0, informe e livrar da zona de controle. Reduza para 220 para a coordenação de tráfego. Reduzindo, 359, passo 327, iniciando Renato. Positivo. Papa Papa Charlie Mike Romeu estabeleceu contato visual com a cabeceira 17. Totalmente visual. Seguinte, chame torre 11895 para instruções. 3295, Charlie Mike Romeu. Dia, Papa Papa Charlie Mike Romeu. Charlie Mike Romeu, autorizado, sinal 107, aguardando autorização de pouso. Autorizado final 97, Charlie Mike Romeu. A 3859, para sua informação, helicóptero a 500 pés, próximo ao Serra Vitor 366, não irá interferir com a sua aproximação. Ciente, observa no equipamento, 3859. Em aproximação, reduza, cheque o trem e chame a torre. 11895, Gabriel. Reduzindo, 1895, vai chamar a torre, 3859. 0 grau, 059. 0 grau, 1297, Charlie Mike Romeu. Azul 2796, decolada aos 30, controle 120, decimal 8, Movon. 1208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 3859, 3378. 2359, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Ah, se escuta. Salvador, boa tarde, bom dia, Azul 2796. Azul 2796, o controle está em contato, radar, prossiga como autorizado. Gente, subindo conforme autorizado. 3859, condutorizado, pista 10, vento 120 graus, 049. 2010, tá? 3859. Papa Papa, Charlie, Mike Romeu, solo ao 31, confirme o pátio. Pátio 5, pátio. Será solicitado livre costa parcial, bom dia. Estamos aqui ontem, até a ponta de espera da ONU, espero o ajuste na 0 na 7. Salvador, bom dia, Luano 095, ponto de espera Luano 0, pronto para decolagem. Luano 095, bom dia, atualizada a linha área, decolagem, Luano 0, vento 090 graus, 039. A linha decola no 0, gol 1095. Quatro marcando, autorizado a alinhar e decolar, pista 197, vento variável 3 nós. Voo 1095 decolou aos 37, controle 1208, mão voo. 208, 095. Trone Salvador, bom dia, voo 1095, passa 1300. Voo 1095 ao controle, está em contato radar, após 2000, voa direto, alerta, subindo sem restrições. Após 2000, alerta, sem restrições, voo 1095. Oscar Mike Yank, decolado aos 38, farol de Itapuã, chame controle 1208, bom voo. Farol de Itapuã, 20.8, Oscar Mike Yank, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, controle. Decolado da pista 17, intenção acender para 1500, proa direto de Manatiza. Autorizado, informe livrando a zona de controle. Informar livrando a CTR, Oscar Mike Yankee. 1095, chame Recife, frequência 1288. 288 Recife, gol 1095. Obrigado, bom dia. Boa. Salvador, o azul 27.